o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Mas é boa tarde, galera. Começando mais um aqui nessa, mais um Classic Rock aqui na sua RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, 2 horas para você curtir tudo que você tem direito, os clássicos do rock. E como a gente havia prometido no finalzinho do ano passado, não tem tanto tempo assim, porque estamos começando março agora, tá? É o tempo que a gente tá levando aqui. A gente não, o Marquinhos tá pegando a brabeira. É, ele que tá pegando a rabuda, como diz a galera. Tá de armar aqui, botar o arquivo direitinho, abaixar as músicas. É, aquela parte chata mesmo do trabalho de fazer um arquivo de rock. Realmente não. É, não é em equipe. A gente se ferra junto também. Que nem agora, que levou uma surra aqui agora pra botar os programas, que você nem imagina, cara. Mas tudo bem, vale a pena. No final vale a pena, cara. Com certeza. E olha, como a gente havia prometido, que eu comecei a falar aqui, vamos procurar tocar os clássicos do rock, cara. De repente você vai conhecer grupos, cantores que vocês nunca ouviram antes e vão se amarrar, cara. Eu tô falando isso pra você com experiência própria, que eu tenho dois filhos novos, jovens, tá? E eles ficam de bobeira com as bandas que eu mostro pra eles. Algumas, é lógico, que eles não gostam, porque não existe unanimidade, né? Algumas eles não gostam, mas a maioria eles gostam. E, portanto, se você não conhece, eu tenho certeza que você vai gostar. Olha, hoje... Caramba, bicho, deixa eu ver... Eu tô que nem o Faustão com as minhas anotações aqui, ó. Olha, hoje tem Allman Brothers Band, tá? Vão ser 7 de músicas do Allman Brothers Band. Deixa eu ver o que é mais aqui. Vamos tocar também a partir de hoje sempre um set de rock progressivo. Já me cobraram o rock progressivo. Então, se eu não fizer isso, eu vou apanhar ou vão me xingar. E eu tô perdido aqui nos meus papéis, vocês já perceberam. E isso não tem problema. Olha, tem Molly Hatchet. Não sei se você conhece Molly Hatchet. Meu filho, que gosta de thrash metal, ouviu, ficou de bobeira, tá? Vou falar que ficou de 4, pega mal, né? Tem também Neil Young. Quem não conhece Neil Young, do famoso quarteto Crosby, Stills, Nash e Young, David Crosby, Graham Nash, Stephen Stills e Neil Young. Só que essa é a carreira solo do Neil Young. E fechando com o primeiro progressivo dessa série que a gente vai fazer, é o Deixa Eu Achar Primeiro, que eu vou achar, que eu conto pra vocês, que é o King Crimson. Quando surgiu o Emerson, o Kate Emerson, que fundou o Emerson Lake Palmer. Ele começou no King Crimson, que você vai curtir hoje no programa, tá ok? Mas a gente vai começar com uma banda realmente incrível. Eu adoro eles, cara. Infelizmente, eu acho que já morreram. Os irmãos Almans, tá? É o Duane Allman, esqueci o nome do outro. Os dois acho que já morreram, se eu não me engano. Mas é o Allman Brothers Band. Quem tem a discografia vai falar, nossa, quem me conhece, eu tenho certeza que vai gostar. Vamos lá, a gente começa com Don't Want You No More. Don't Want You No More. Vamos lá, Allman Brothers Band. We'll be right back. my cross to bear. I sat down and wrote you a long letter. Just the other day, said sure as the sunrise, baby, tomorrow I'll be up and on my way. But I live on, and I'll be strong, 'cause it just ain't my cross to bear. I'm

you want. Maybe sometimes then you don't. But leave your mind alone and just be alone. Be kind to your mind. much to ask. I'll pay you back no matter what the test. A friend. God, is it me or is it you? I make a wager and I hope to lose. Time don't look like gold. It's about to fall. Sure gonna fall. Next time, take the elevator, please don't fall. You wasted words, so absurd. Are you really Satan? Yes or no? Tell me now, please. Oh, Saints, sure as hell ain't no savior. Every other Christmas I would practice good behavior. That was then, this is now. Don't ask me to be Mr. Clean. Maybe I don't know how. Ring my phone about 10 more times and we will see. Watch it on TV. Weekday soapbox speciality. You know what I'm talking about now. By the way, this song for you, sincerely me. Pois é, cara, eu tô de bobeira aqui, não é brincadeira, não tô de bobeira com a Almond Brothers. Você ouviu? Gostou? Eu tenho certeza que você gostou, cara. É o estilo, eles chamam isso aí de Southern Rock, ou seja, Rock do Sul, lá nos Estados Unidos. Tá? Pra mim isso é Country Rock, né? Eu conheci e curti como Country Rock. Um rock meio country, aquela coisa toda, tem a ver com Southern, que é a música do sul, tá? Aquela coisa toda, mas é tipo assim do Lynyrd Skynyrd e do Molly Hatchet, que você ainda vai curtir no programa de hoje. Você vai ficar de bobeira hoje, meu amigo, eu tô apostando nisso, tá ok? Olha, você ouviu aí Southbound, olha só, e ao vivo teve Wasted Words, Sweet Mama, Ain't Waste Time No More, Hootie Cootie Man, que é um clássico do blues, Trouble No More, It's Not My Cross to Bear, e a primeira com Don't Want You No More, Allman Brothers Band. Se você não conhecia, meu amigo, você já foi apresentado, agora eu tenho certeza que você gostou. Tá ok? A gente vai pro break e na sequência eu volto. Você vai saber por quê. É, dá um tempinho, eu volto com Molly Hatchet. Vai guardando o nome, hein? Molly Hatchet. Tá, volto já. Classic Rocks. Pois é, a primeira sequência você ouviu aí, né, cara? Allman Brothers Band. Isso aí foi só um pouquinho. Eu tenho a discografia completa pra você aqui. Sempre vai ter música dessas bandas. Eu tô só colocando, assim, sets de músicas de áudios em certas bandas, pra vocês ficarem conhecendo. Aí depois, sim, a gente vai misturar tudo. Aí vocês vão ver que mistura maneira que vai dar, tá? Olha, nessa sequência agora vai rolar o Molly Hatchet. Muita gente nunca deve ter ouvido falar. Deve estar aí se perguntando, cara, que banda é essa? Mais outra banda de Southern Rock, do estilo Lynyrd Skynyrd e do Allman Brothers, mas só que um pouquinho mais pesada. Vocês vão poder sentir aqui no set que eu vou mostrar pra vocês. Tá ok? Vamos lá então. Molly Hatchet, a gente começa com Flirting with Disaster. Vamos lá. Classic Rocks. Yeah. satisfied man. Satisfied man. Ooh, I'm a satisfied. Ooh, yeah, I'm a cara, eu não posso falar aqui o que eu falo em off aqui, né? Que a gente fala aqui com o Marquinhos, que é uma pena. Que é pra expressar mesmo o que você acabou de ouvir, né, cara? E aí, o que, que você achou? Molly Hatchet. Guarde bem o nome da Amanda. Molly Hatchet. Tá ok? Bom, brincadeira, é Southern Rock de primeira, cara. Olha, você ouviu Blood Reunion, One Man's Pleasure, Beat the Odds, Satisfied Man, olha, Whiskey Man, Bounty Hunter, olha só, Big Apple e Flirting with Disaster. Brincadeira não, cara, hoje tá demais. E a partir de dessa semana, se a gente vai procurar assim, sabe, focar, não gosto muito de falar o termo focar, não. Mas a gente vai focar mais nos clássicos. É lógico, não esquecendo os lançamentos. Aliás, que eu também já tô com uma lista de lançamentos aqui pra gente arrumar e trazer, mas com isso vai levar tempo, tá ok? Vocês vão ter hoje, vocês vão ter 2012 inteirinho pra ouvir. Bom, a gente vai pro break e na sequência eu volto com Neil Young, cara. É ele mesmo, o famoso Neil Young. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, cada vez mais classic mesmo, cara. Olha, tá dando um trabalho danado, mas é bom. É bom porque o produto final tá ótimo, cara. Tá ótimo, ótimo, ótimo. Tá? Às vezes eu fico até 2 horas da manhã, tava falando com o Marquinho aqui, ouvindo, separando com meus filhos juntos. Cara, é uma delícia. É uma coisa muito prazerosa. É, eu curti rock and roll, é isso mesmo. Bom, Neil Young, como havia dito, muita gente ficou conhecendo Neil Young com um quarteto. Crosby, Stills, Nash and Young, que eu já falei o nome das feras. David Crosby, quase que não sai. Stephen Stills, Neil Young e Graham Nash, ok? Bom, a gente vai ouvir Neil Young na carreira solo. Aliás, Neil Young tem mais de 40 álbuns lançados. Ele já disse que vai lançar 2 esse ano, 2 álbuns. Um ao vivo e outro de estúdio. Vamos ver o que, que vai dar. Vem coisa boa, com certeza. Bom, vamos nessa então. Chega de papo, a gente faz Neil Young. Daqui a pouquinho a gente vai mandar um alô pra galera que tá ligado no... com quem a gente consegue conectar aqui. Deve ter muita gente, já tem Concorde em Santa Catarina. Deixa eu ver o que é mais. Cuiabá, Mato Grosso, cara. Bauru, São Paulo. Youngster. Olha só, Youngster é o nome do cara. Youngster Lucas. Tá aí, ó. O cara gosta de rock and roll. Abração pra você, meu amigo. Se quiser mandar uma mensagem pra gente no Facebook, fica à vontade. E o César do Rio, tem outro também ali. Blumenau, não foi Blumenau ali que mostrou? Blumenau, deixa eu ver o que é mais aí. Ó. Tem um monte de... Fortaleza, nossa, Cachoeira do Itapemirim, Juiz de Fora, é uma galera toda que tá ligada no rock. Magé também, Rio de Janeiro, Londrina, Paraná, olha só, Pelotas, Rio Grande do Sul, Pirassununga também, São Paulo, olha só, cara. Santos, Salvador, São José, Santa Catarina, galera, é. Bom, essa galera toda que tá ouvindo a gente, se quiser entrar no nosso Facebook, fica à vontade, cara. Agora, se não quiser, não tem problema não, a gente não vai ficar chateado por causa disso não. Cada um na sua, tá ok? E todos curtindo rock and roll. Legal, a gente vai de que mesmo agora? Neil Young, cara. Vamos lá, Down by the River. Together we may get away. This much madness is too much sorrow. It's impossible to make it. Bye.

Keep on rocking in the E aí, cara? Neil Young, meu amigo. Neil Young, ele teve no... Qual o último Rock in Rio que ele teve, que a corda da guitarra dele quebrou, ele continuou tocando mesmo assim. Foi de 2003. Agora não me lembro qual foi o Rock in Rio. Tá? Eu sei que ele teve e deu um show pra variar. Você ouviu é The Lunar, Rock in the Few Words. Essa música já foi regravada por 300 bandas, cara. É, Rock in the Few Words. Hey, Hey, My, My, que é um clássico também, do Neil Young e Crazy Horse. Like a Hurricane, Ohio, Cinnamon Girl e Down by the River. Neil Young fez parte do grupo chamado Buffalo Springfield. E depois ele criou a própria banda chamada Crazy Horses, né? Que fez também muito sucesso. Grande Neil Young, tá bom? É, Buffalo Springfield. Tem uma banda chamada só Buffalo, tá? Mas tem o Buffalo Springfield. Bom, a gente vai pro break e volta com mais um clássico do rock progressivo pra você, que é Emerson, Lake & Palmer. É isso mesmo, aqui. Emerson, Lake & Palmer. Daqui a pouquinho, depois do break pra você. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, eu errei e quase acertei ao mesmo tempo. Eu anunciei Emerson, Lake & Palmer, mas é King Crimson. O Emerson, Lake & Palmer surgiu quando... Keith Emerson saiu do King Crimson, juntou-se a Greg Lake e Carl Palmer e fundaram o Emerson, Lake & Palmer, tá bom? Mas a gente vai começar com Queen Crimson, a última sequência pra você aqui. São poucas músicas, mas o rock progressivo, pra quem conhece, sabe que são músicas enormes, cara. O pessoal faz umas performances ao vivo, então, incrível. Então, portanto, prepare-se, dá uma relaxada aí na cadeira, você vai fazer uma viagem deliciosa, tá ok? Vamos lá, King Crimson com Level 5, começando. Classic Rocks. pois é, parece concertos pra juventude, mas nada a ver, cara. É, é o rock progressivo. Quem não conhece deve estar achando super estranho, cara. Não deve estar entendendo nada, mas é isso aí mesmo, cara. Progressivo, a pessoa, o cara vai, é solo de guitarra, de baixo, de bateria, de teclado. Só falta o vocalista ficar solando, cantando durante uma hora, é, fazer uma versão a capela de tudo. Ó, você ouviu aí Dinosaur, olha, Coda, I Have a Dream e Level 5, do King Crimson. Tá ok? Bom, gente, fechando mais um programa aqui, sabadão, chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Semana que vem tem mais, e semana que vem promete mais ainda, cara. Tem muito mais clássicos pra você aqui, ó. Deixa eu ver aqui, não, vou deixar pra semana que vem pra você descobrir com a gente, tá? Só de clássico, só pra deixar uma, só pra dar uma dica, vai ter, ó, Mountain, pra quem conhece o Mountain, Holly Gallagher, Westminster Lane, e mais um clássico, que aí sim, Emerson, Lake & Palmer, pra você, tá ok? Gente, ó, bom sabadão, divirta-se, e olha, mais uma vez, se for dirigir, não beba, cara, leva o penteiro do seu cunhado, seu irmão mais novo, tá? Não jeitinho, mas não beba. Classic Rocks.